Trânsito, botão 7. 9890, Chumtex. Só para informação aí do passar para os órgãos de controle, que essa rota do 9890 é a rota usualmente usada aí, diariamente. Posto 774, wait aqui no TEC. Agora mantém o modo, direto, coral position. 1609, coral position. Na autorização automática, isso já viria previamente autorizado para o Recife. O Recife ligou questionando a rota, porque estava em desacordo com a preferencial. Aí, tipo assim, no filtro deles lá, como se fosse uma parada despercebida. Aí, nos casos de, mesmo sendo repetitivo, sendo diário, tem que ter uma autorização da FMC. Entendeu? O que eu vou fazer é orientar o pessoal aqui para já tentar antecipar essa autorização para não gerar esse estresse aí na hora do solucionamento. Qual é o estresse, o prejuízo aí que a empresa tem com relação a atraso? Mike, o que você tem? Autorizado, terra, monta 14. Corrija, aguarde. O Mike Fiatra, aguarde. Amador, boa noite, tá 3600, ligou? Tá 3600. Mike, está autorizado, remota 1 no 3 do Pátio 1, via Alfa e Juliette. Monta no 3, Pátio 1, Alfa e Juliette, 3600. Gente, considerando 9973, autorizar o relacionamento, chame em pushback. Aqui é que você ia até o solo. A luz da companhia agora vai passar a retaguarda após autorizado até a remota no 4. Jaguara, Sideral 9973. Pode se autorizar até o ponto de espera da Cristina 0 via Índia. Se aproximando do ponto de espera, chama a torre 98 decima 95 e a Cristina 0 no 8. Vamos, gol. 3152, boa noite, acione identificação, desça livre de voo 050 na proa de TAP. 050, proa de TAP. Salvador, boa noite, 9810, próximo, ponto 010, pronto. Giro 9810, autorizado alinhar e decolar, vento no 60 graus, 101. Decorar, 62124 para a descida, chame agora o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3, registrará terminado 2 minutos para a Cone. Lago 810, decola os 18, controle 120, decima 8. 08, boa noite, 98. Táxi autorizado até ponto de espera, pistana 0, relator 18, decima 95, ajuste na 08. Bom voo, sideral 9973. Voo 380, passando 2000 agora, autorizado voar na proa de Leda. Direto Leda, 1900. 3, 2, 3. Localizador, ANR 6312, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, 0. Madonna, mano, 8 o vento no 60 graus, 1 graus, 9 e pouso. Confirme a pista, tá certa? Ah, sim, a pista certa. Tá certo, boa. Uma preojituna, desta 2010, ajustado 1018, autorizado sinal do procedimento e ele é executado em pista 10. Aposto no localizador. 2101, 9890 efetuou um desvio? Pequeno desvio da curva na prodilha. Gente. Obrigado, boa noite. O sinal está autorizado, né? O acenero 6212. Entre o pouso, autorizado, né, Madeira? Chamando 212, chama os 23, liga direita, chama o solo 121. Coração, mandei a minha escuta, pode não ter minha escuta. Via Alfa e chama a sua Juliette. Via Alfa, chamando a sua Juliette, na sua escuta. Sideral 9973, livre decolagem, pistão 0, vento 1, 60 graus, 8 nós. 98-10, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Caso negativo, 133, decimal 25. Mando Recife 1251, Fernando 13325, Rio 9810, boa noite. Controle 9973. Afirmo, Sideral 9973, decola os 26, controle 208. 208, obrigado. Controle, o Sideral 9973, decola na sua escuta. Sideral 9973, boa noite, contato para a decolagem, submantenha nível de voo 360, autorizado voar na proa de Elefa. 360, autorizado para apoio de Elefa, o Sideral 9973. 268, atualização, Aracaju, informação, Carlos. 868, prepara por que guarda cópia? Pouco aguardando cópia na 868. Roger, as 2774, Bridger 7, terminated contact now. Yells approach, frequency 120.1. Portão 5, quem está autorizado esquerda, portão 5. Localizador Campo Avista, 3152. 3152, completo final do procedimento, chave torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa noite, tchau, 3152 a 3 milhas do fim de terra. 3152, ciente, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 109. Sempre ponto de estadete, né? É o 9973, o centro solicita que eu mantenha o perfil de saída na proa de Elefa. Entendi. Guarulhos, 09973, cruza 180. É o 9973, prossiga agora com Senza, na frequência 128.8. Salvador, boa noite, passaria do 2224. Será 9973, copiou as frequências no 288? Passaria do 2224, acione identificação, vou ir na proa de duna e reposto ideal de descida. Já iniciamos a descida, restrita até 150, vai voar duna, não passaria 2224. 2224, desça até 050. 050, passaria. Boa noite, 68. Boa noite, 68, autorizado Zebra Bravo Alfa Romeo, nível 230. Decolagem pistona 0, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama após Aracaju. Anciana 5441, controle 120, decimal 80. Tá, corretinho, pronto. Boa noite, 68. Utilizado o ingresso esquerda na Juliette, portão 3, está 31 segundos. Está em portão 3, 31. Na 6258, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Voo 050 via Mari, né? Na 6258, autorizado voo na proa de TAP, número 2 na aproximação. Passaria do 2224, autorizado descida até 3.100, estado 908. 3.0018, passarei 22, 24. Salvador, Gol 098. Confirma? Gol 098, desde a informação diária no portão 612, autorização para Natal. Gente, Gol 098, guarda-copa, prepara a saída Pulca. Pulca. Autorizado, chama a táxi, 968. Autorizado, chama a táxi, 968. Saiu 2224, autorizado a descida 2006, autorizado o sinal do procedimento ILF. Posta no curso localizador. Ciente, passaria do 2000, autorizado o sinal do ILFD, reportaria o localizador. Agora para essa informação, essa mensagem às vezes ela fica intermitente com clareza 5, porém a intensidade ela diminui ao longo da transmissão. Saiu 2224, sim. Direita Índia, ponto de espera 1-9, décima 95, ajuste na 0-8. Direita Índia, ponto de espera 1-0, torre 18-95, gol 1-8-6-0. 868, autorizado, alinhar e decolar, 160 graus, 109, pista no zero. Usado, alinhar e decolar, 10, boa noite, 68. 098, pronto para a cópia. 098, autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf. Vipers 1-0, nível 370. Decolagem em pista 1-0, curva esquerda. Buca, transição Zip 5445 no transponder 120, decimal 80, controle. Autorizado conforme plano de voo Sierra Golf Sierra. Corrigindo, autorizado com o plano de voo Serra Bravo, Serra Golf, Upper Zulu 1-0, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda, na saída pouca transição de par, aciona 5445 e o controle Salvador 1208, gol no 098, posição 6. Gol no 098, planejamento correto, resposta pronta. Sim. Decolar 24208 no voo. Oi. Confirma, patrulha? 120-8. 120-8, grato, boa noite, boa noite. 5, passarei, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 68, perfil da PUCA, Jamo. 868, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 230 via saída PUCA. 230, PUCA, boa noite, 68. Passarela, repassarela, espera. 1098, portão 62, depois de 20. 1098, autorizado, puxa, mas pro taco. Fala, pai. Azul 6908, boa noite, a sua identificação, deixa nível de voo 050 na prioridade. Deixa 090 na prioridade. Deixa nível de voo 050. Deixa 0050, na 6258, deixa 2000 pés, ajustado 10018, autorizado o final do procedimento ILS, está 10, reporte no curso localizador. Versos de botar no localizador do creme, 250. 8068, pode tomar uma folha de Aracaju? Bono 868, aguarde coordenação com o centro. Obrigado. B2224, solo 49, direita, 121, 211. Direita, 121, 2224. Alfa, Kilo, 43, 5 Lima em posição. Alfa, Kilo, é, posição, por favor? 5 Lima. Entendi, obrigado. Aracaju, obrigado. Oh, boa noite, Xanema 258. Xanema 258, boa noite. Ajuste no 0 no 8, é corte externo. Agora é externo. Consegue ter trabalhado? Porque choveu um pouco sobre o campo, vou confirmar com a aeronave que pousou há pouco aqui, só um minuto. Obrigado. Por gentileza, a pista se encontra molhada? Firmo. Obrigada. Solo, gol 1098, POB 79, alterna Marcel com 3 horas e 6 minutos, pronto para o táxi. Taxi autorizado até o ponto de espera, via Índia, quando lá 1895, ajuste na 098. Primeiro táxi, via parte Índia, até o ponto de espera da 10, ponto ponto, 1895, gol, 1098. E 5 decimal, 4 e 5. 225, 245, obrigado, ótima noite. Passar trabalho. Tudo autorizado, pista na 0, vento no 30 graus, no 2 nós, Ocean Air 6258. Salvador, bom noite, chegou no 098, ponto espera dar um 0 pronto. Chegou no 098, tráfego da Avianca, curta final após olhar e manter. Pode passar de tráfego ali e manter, chegou no 0, bom, 098. 6258, solo 53, libere a direita na Foxtrot, 1211, boa noite. 21, voa 50. Azul 6908, autorizado descida 2000 pés, ajustado 1018, autorizado final do procedimento, ele é executado. Pista 10, reposta no curso localizador. Gente, descendo para 2000 pés, 1018, autorizado o X-Ray, portará estabilizado, azul 6908. Capítulo 0, vamos a 9. GVS, portão 1-0, Xené 6258. GVS, para 1050. 1098, decola 56208, com voo. 1098, voo, obrigado. 1098, decolou na boca. 098, contato para a decolagem, se mantendo o voo 370 via saída Puca. 370 via saída Puca, pode voar direto Puca ou Jambo? Passar 12 no pé, autorizado voar na proa de Jambo. Viva Jambo, gol. Romeu CA Tango Delta, sem identificação. CA Tango Delta está em contato radar 84 milhas no setor sudoeste de Salvador. Comprou a GTAP, autorizada a descida para nível de voo 100. O azul estabilizou. Azul 6908, completo final do procedimento. Ele é S torre 1 no 8 decimal 95. 8895, azul 6908. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 6908, estabilizado, passando. Está 3 milhas para o externo. Azul 6908, boa noite. Ajuste na 098. Ponte externo, informo, não chove mais sobre o campo, pista permanece molhada. Ciente. Portará externo, 1018, está ciente das condições, azul 6908. Azul 4062, essa é a identificação, desça a nível de voo 050 na prova de TAP. Confirma o que? 050. 050 na proa de TAP, 4062. O 10098, chame Recife, em 126, decimal 85. 2085, gol, obrigado. Externo, baixa travado, 6908. 6908, pouso autorizado na 0, vento 960, graus 109. Confirmando 160 com 06? 160, 10, nossa. Obrigado, com 10. 6908, sola 05, direita 211. Direito 211, azul 6908, obrigado. Azul 4062, 4062, desça 2 mil pés, ajustado 190118, autorizado o final do procedimento ILS X-ray da pista 10, reposta no curso localizador, autorizado voo na prova de Duna. Autorizado Duna, descendo para 2000, ajustado 2018, reportará estabilizado na X-ray da 10, 4062. Papa Romeu Serra Tango Delta, autorizado voar na proa de Duna, em descida para nível de voo 050.